Brasil está aqui. Obrigado, meu pai, para ataque. Para o Brasil, Channel 6140, 72 a bordo, alterna Salvador, 3 horas e 45 de autonomia. Direita, ponto espera 18,6, mili 14, boa viagem. Mili 14, direita, ponto espera 18,6, 6140. Pode chamar o controle, eu tenho 3602. Um 19, décima 8, tem um bom voo, tenho 3602. 19, 8, bom. Salvador, bom dia, tá 3602. Tá 3602, bom dia, contato radar. Vou ir na proa de Leda e subo para o 300. Leda, 300, 3602. Copiado, Sené, após a Rolagem da América, autorizado a linha e mantendo 1-0. Após a Rolagem da América, mantendo 1-0. America 90 cleared for takeoff, runway 10, wind 110 degrees, 11 knots. Clear for takeoff, runway 10, America 90. Portão 3. 3, voo 2-0. Contacto 35-490, 35 a bordo, 4:30, alterna Serra Brava Uniforme Fox. Confirme quanto a bordo? 5-5 a bordo. Táxi Juliette Alfa, ponto espera 18,6, 1014, boa viagem. Juliette Alfa, ponto espera 90, torre 18,6, 35-490. Boa noite. Control frequency 109.8. 109.8, American 980, good day. Subir só até 3 mil pés, 1014. 1014. Morning departure, American 980, climbing 2400 for requested altitude 350. Morning American 980, radio contact from departure, climb level 350, on Puka departure. And 350, American 980, thank you. Oceaner 6140, vento 110 graus, 10 nós, livre da classe em pista 10. Pista 5490 ali, mantenha 10. Mantenha 10, 5490. American 980, go ahead. Do you have condition flying heading directly Romeo Fox dot 018? Yes, we do. American 980. American 980, clear directly Romeo Fox dot 018. Cleared position Romeo Fox dot 018, American 980. Oceaner 6140, decola aos 49198 agora, bom voo. 198, obrigado. Controle Salvador, bom dia. Oceaner 6140, 1100 pés, perfil da PUC, Aracaju. Oceaner 6140, contato radar decolagem, suba para o nível 350, saída PUC. 350 na PUC, 6140. Nós, autorizada final ILS, informe estabilizado, está 3198, descendo agora para 2000 pés. Uhum. 4207, compete a final ILS, torre 18.6, tem um oposto. Uhum. Torre, bom dia, Sul, 4207, final. 18.6, tem um oposto. Guardando autorização de pouso, pistão no zero. 251 e alterna 13325. Exercício 1251, 13325, da 3602. Azul 4207, livre pouso, pistão no zero, vento 110 graus, 10 nós. Livre pouso na 10, 4207. Trip 5490, decola 51, no controle agora 198, bom voo. Trip 5490, bom voo. Salvador, trip 5490. Trip 5490, bom dia, contato radar, suba para o nível 180, saída Momo. 180, 5490. American 980, contact 96 center, frequency 125.45, if unable 126.85. Okay, 125.45, 126.85, American 980, good day. Bye. diga. Pouca, pega pra Recife? Pouca. Qual é? Pouca. Obrigado. Menu, 5490, vai voar direto Moma após direto Petrolina? Pro de Petrolina, 5490. Momento. Três cinco zero e Delta presente. Azul 4207, Sala 54, já livrando, caminhão 219, adicional 9. 219. Corre, Salvador, bom dia, 398, final, então, baixo, trabalho. São 3198, muito bom dia, tem livre pouso, pista 10, vento 120 graus, 10, nós. Livre pouso, 0319. Né, 61140, chame Recife, frequência 12545 e alterna 12685. 2545, 2085, 6140, bom dia. Bom dia. Juliette para prosseguir taxa, viu? 4207. 4207, Alfa Índia, portão 1. Alfa Índia para o portão 1. Uma Papa Mike, tá vindo de Siri, confirme. Sala 58, livre à direita, livrão 219. 219, 219. 14, mantém condições visuais, voa na pro outro lado da barra. Só confirme o tipo de equipamento, Lima Papa Mike. Papa Mike, só confirme o tipo de equipamento. Copiado, acione código 0127, Lima Papa Mike. Lima Papa Kilo? Terceira identificação, chegada a Bunf, desça para 4 mil pés com 1014, Lima Papa Kilo. Alfa Índia portão 02. Índia portão 02, já está na vez. Alfa Vitor Juliette, aguarde a frota, ajuste no 014. Alfa Papa Mike 7, vou na pro do farol de Itapuã, informa o visual com o aeródromo. Papa Mike, informe em Pituaçu, visual com o campo. Lima, Papa Mike. Papa Mike, informe de Pituaçu, visual com campo, Lima, Papa Mike. Confere 5490 da Trip, chame Recife, frequência 12545 e alterna 12685. 2545-2685. Bom voo. Lima Papa Kilo, plano modificado 07, voe com prova da rotatória, descendo agora para 1500 pés. O ajuste permanece 1014. Cópia, o Alfa Juliette. Salvador, Salvador, toque emitido em Veracruz, 17, direita, 1000 pés, 19, 8, 0, 1, 5. Confirmando direito após o Alfa Vitor Juliette, chame a torre 18-6, acionamento táxi decolagem, Alfa Vitor Juliette. Voo 260, Sofia. Voo 260, Recife 390, Peruíce 5810, decola esquerda, Pucaracaju, controle 98-5026, o voo 260. Decola, curva esquerda, Cuca, Aracaju, 5026, a transponente, 198 controle. Correto, chame pronto, 12-6. Bom dia, Lima, Papa Mike. Lima, Papa Mike, muito bom dia. Da presente está autorizado o cruzamento da final da 1-0. Lima, Papa Mike, vai prosseguir para que pátio? Pátio 5 EBPA. Ok, copiado. Então dá presente, autorizado para seguir direto até o pátio 5. Prontinho, direto pátio 5, nem volta para mais. Papão 1000, Delta Fox Lima, bom dia, identifique a chegada Mari, desça para o 050. Controle, bom dia com 738. No 738, bom dia. Identifique, vou ir na proa de Duna para o localizador. o ajuste 1014 desça para 3 mil pés. Ok, 1014, boa zona, desce para 3 mil, bom, 73. Então... Azul 4207 4207, você? É, a proposta 360 para Rio de Janeiro, Campos do Mão, tem a saída prevista, é fazer? Já é. Já é, sim. É, não sei se você pode aparecer. Rita Juliette, autorizado táxi, chama ingresso, pista 107. Lima Papaquilo, chama a torre 186, até o pouso. 18-6, muito obrigado, amigo. Bom dia. Yeah. 4207, azul, from Trocket. Pronto. Rio de Janeiro, 360, para 850. Olha o né? Autorizado. Lima, Papa Quilo, muito bom dia. Prossegue final 17.